Pai, nós apresentamos, Senhor, o nosso louvor a Ti, Deus, com gratidão, Pai. Senhor, nós cremos, Deus, no milagre sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, nós cremos em Ti, Pai. E nós declaramos, Senhor, que em nós, ó Pai, o que importa é a marca de Jesus. Senhor, o sangue de Jesus, que nos lava, nos limpa e nos dá, ó Pai, mãos purificadas e transformadas para Te adorar, para abençoar, para gerar, ó Pai, transformação onde estivermos, Deus. Louvado seja o Teu nome. Senhor, realmente clamamos pela Tua presença. Manifesta, Senhor, a Tua presença em nós. Pai, porque queremos estabelecer o Teu reino, Deus, aonde estivermos. Nos usa, Pai, em nome de Jesus. E que o nosso coração esteja sensível à Tua palavra. E que o nosso coração esteja voltado a Ti, Pai. Que o Teu Espírito fale, ó Pai, a cada um de nós nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tome o seu lugar. Tome o seu lugar. Aleluia. Amém. Deus é maravilhoso. Amém. Querido, como falei há pouco, nós voltamos hoje, já, vamos dizer assim, hoje à tarde, do mini-retiro dos jovens. Minha voz até tá meio alterada, está mais grave. E se a gente seguir o ritmo que a gente estava lá, né, irmãos? A gente não sai daqui antes da meia-noite, não. O culto lá, ontem terminou 5 da meia-noite, por uma simples coincidência, mas foi muito bom, muito maravilhoso. Vocês estão vendo aí alguns jovens já com a camisa. Pedi a Beatriz, levanta aí, vai, Ana Beatriz, levanta, vira para o pessoal, olha a camisa bonita. É a camisa do grupo de crescimento dos jovens. E brigadinho. Então, alguns irmãos já com essa camisa, mostrando o trabalho que tem sido feito. Foram dias maravilhosos. Quinta noite nós chegamos, passamos toda sexta-feira, passamos ontem todo sábado e hoje pela manhã fechamos ali com o café da manhã e retornamos. E nós lembramos lá que já tínhamos 6 anos que vamos dizer assim, os jovens e adolescentes da igreja não faziam um mini retiro. E foi muito, muito bom. E com certeza, nós que estivemos lá, vamos ajudar o Senhor nesse trabalho de estabelecer o reino dele em todo lugar onde estivermos. Querido, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 4, livro de Marcos, no capítulo 4. Nós leremos um texto aqui a partir do versículo 35. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Hoje, nós, apesar da data associada aí ao período da ressurreição, nós não iremos meditar num texto especificamente sobre a ressurreição de Jesus. Você se lembra, você esteve aqui domingo passado, nós falamos aí sobre os últimos momentos de vida de Jesus, os últimos dias de Jesus e como nós nos comportamos a partir desse aspecto também. E no último domingo, como foi falado, a ministra de música de Neia já falou, no último domingo teremos uma celebração especial também, uma celebração com o coral, com a participação musical, quem sabe aí de novo a coreografia dos irmãos e irmãs. Deus abençoe, ficou muito bacana. E celebrando e agradecendo ao Senhor nesse sentido, porque nós reconhecemos, Jesus ressuscitou, aleluia, aleluia. E hoje nós aguardamos o retorno triunfante do Senhor. Mateus capítulo 4, versículo 35, nós iremos até o versículo 40. O texto diz assim, acompanha a leitura, querido. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se grande coral de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertando-lhe, disse-lhes, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Amém? Aleluia. Esse texto é um texto que nos fala de uma situação de milagre, de uma situação do poder de Deus se estabelecendo de uma forma bem diferente do que nós costumeiramente vemos no texto bíblico. Normalmente nós vemos no texto bíblico o milagre acontecendo dentro da sinagoga, o milagre acontecendo à beira de um caminho, o milagre acontecendo à porta da entrada da cidade, o milagre acontecendo com alguém se achegando a Jesus, o milagre acontecendo com Jesus indo à casa de alguém, mas esse é o único texto que fala de Jesus dormindo. Eu acho que você nunca encontrou nenhum outro texto na Bíblia que fala que Jesus estava dormindo. Até encontramos um texto em que Jesus mesmo diz que ele não tinha nenhum lugar para reclinar a cabeça, dizendo que às vezes ele estava num dia, num lugar, no outro dia estava em outro lugar. Mas esse texto, essa parte da história, da narrativa da vida de Jesus, fala e declara textualmente que Jesus estava dormindo. E um soninho gostoso, irmão, em cima de uma almofada. Sabe, hoje, quando você chegou lá do mini retiro, cansado de doer, e você chegou em casa, aquele chão duro, pareceu tão convidativo, né? Quem fez isso, irmão? Eu fiz. Aquele chão convidativo, e a primeira almofada que você viu, te serviu ali como um bercinho, e você deitou naquela almofada e cochilou, que seja 5 minutinhos. Irmão, quem nunca fez isso? Quem não se jogou num cantinho e falou: é aqui que eu vou tirar um cochilo? E alguns já acordaram de madrugada no sofá com o pescoço duro, outros já acordaram sentado numa cadeira com a cabeça assim em cima da mesa. De todo jeito acontece. Mas nessa história Jesus estava no barco tirando um merecido descanso. Mas afinal de contas, o que que isso tem a ver conosco? Porque afinal de contas, Jesus como homem, e Jesus esteve na terra como homem, amém? Jesus morreu como homem, não foi um super-homem, um super-herói que subiu na cruz, que quando os romanos tentavam cravar o prego no braço de Jesus, no pulso de Jesus, o prego entortava, porque ele era o super-homem. Não é isso. Jesus sofreu, Jesus padeceu por nós, sofreu as nossas dores. Como homem, ele sofreu e foi levantado naquela cruz. Por isso que o texto de Paulo a Timóteo fala assim: só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Porque Jesus Cristo, como homem, ele conheceu as nossas fraquezas, conheceu a nossa limitação, porque a Bíblia diz que Jesus se esvaziou da sua glória e tomou a forma de servo, a forma de homem, para sofrer e sofrer humilhação e morte de cruz. É o texto que Paulo fala em Filipenses. Mas ao mesmo tempo, Jesus era Deus, Senhor soberano, Rei dos reis, entronizado em glória, e por ser Rei dos reis, Senhor dos senhores, majestoso, por ser aquele que resgata os seus na fornalha, por ser aquele que restaura a vista aos cegos, por ser aquele que dá vida a quem já pereceu, por ser esse, ele pode religar o homem a Deus. Aleluia! E Jesus estava nesse barco dormindo. Mas a história toda começa com Jesus dando um comando. Eles estavam, você talvez não tenha lembrança de toda a história, mas o capítulo 4, e esse texto se repete em Lucas, no capítulo 8, também se repete em Mateus, no capítulo 8. Essa história, ela é precedida por Jesus contando muitas parábolas. ele estava às margens, do Mar da Galileia, assentado num barquinho a uma certa distância da beirada, da praia, e ele contava ali muitas parábolas, e falou várias parábolas para aqueles que ouviam. E ele chegou um momento, olhou para os discípulos e falou assim com toda a autoridade que ele tem: passemos para o outro lado. O outro lado do quê, irmão? Do Mar da Galileia, porque afinal de contas ele estava num lado do mar e ele queria passar com os discípulos para o outro lado. E aí ele então virou para os discípulos e falou assim: vamos tentar atravessar esse mar hoje. Foi isso que ele falou? Ele chegou para os discípulos e falou assim: está meio nublado o céu, não sei, pode ser que chova, mas eu tenho que receber um dinheiro lá do outro lado. Vamos ver se a gente consegue atravessar esse mar. Aí os discípulos olharam um para o outro e falaram: Jesus, hoje está meio esquisito, acho que não vai dar não. Não, vamos tentar, se der ruim a gente volta no meio do caminho. Foi isso que Jesus falou? Ele falou para os discípulos assim: passemos para o outro lado. Existia alguma dúvida na expressão de Jesus? Ele tinha alguma dúvida que chegariam ele e os discípulos chegariam até o outro lado? Em alguma situação, ele colocou algum impedimento, alguma impossibilidade, alguma barreira que fosse capaz de impedir que eles chegassem para o outro lado? Não. O texto é claro em dizer que Jesus virou para os discípulos e falou: passemos para o outro lado, vamos para o outro lado. E a história é essa. Depois que Jesus dá o comando, irmão, o negócio é do tipo quando você viaja e ouve aquela vozinha que fala assim, que você agora pode desatar o cinto, no avião é assim, você pode desatar o cinto e ligar o seu aparelho em módulo avião e aproveitar a viagem. Daqui a pouco vem o serviço de bordo, é amendoim, tudo bem, mas... vá lá, serviço de bordo, vem ali o atendimento e você está só aproveitando a viagem. Jesus chegou para os discípulos e falou: passemos para o outro lado. Quando ele deu a ordem, acabou, querido. Na nossa vida é assim, quando Jesus estabelece, nós já temos a vitória garantida, amém? Quando Jesus aponta o caminho, nós já sabemos o outro lado nos aguarda. O problema está na trajetória. O barquinho saiu daquela margem e Jesus aconchegadamente procurou um espaço no barco com uma bela de uma almofada e se colocou naquele pedacinho do barco e o barco seguiu o caminho, seguiu em direção ao outro lado, onde Jesus falou: passemos para o outro lado. E no meio daquela trajetória, perdão, irmãos, a voz falhou. No meio daquela trajetória, alguma coisa aconteceu. É interessante que nós normalmente lendo essa parábola, esse texto, perdão, essa narrativa, nós nos fixamos naquela relação de que Jesus chega para os discípulos e fala assim: vocês são muito tímidos, não tendes fé, aonde está a fé de vocês? Homens de pouca fé, como diz o texto de Mateus. E nós normalmente raciocinamos na nossa mente assim: é verdade, os discípulos, eles deveriam, eles mesmos, ter repreendido o mar. Nós pensamos assim: é, os discípulos, eles mesmos, poderiam ter parado a tempestade. É mentira, irmão, isso? É falso isso? Claro que não. Sobre eles já estava uma unção de graça, eles realmente poderiam mandar o mar se calar, mandar a tempestade parar. Mas quando Jesus lança essa pergunta falando assim: peraí, vocês não têm fé? Ele, na verdade, retrocedia na mente daqueles discípulos, se eles conseguissem perceber bem a palavra que ele deu no início, que foi: passemos para o outro lado. Irmão, essa tempestade não ia virar esse barco. Não ia, porque Jesus já tinha decretado: passemos para o outro lado. Jesus já tinha estabelecido que o outro lado era o lugar da chegada. A tempestade podia piorar 10 vezes, ou o mar podia estar sereno, que o barco chegaria da mesma forma. Aquela tempestade no meio do caminho não era um impedimento, porque Jesus já tinha falado: passemos para o outro lado. Querido, se você afinar o seu coração, se você deixar o Espírito Santo te guiar, o Senhor Jesus diz para que lado você tem que ir. Aonde você vai encaminhar o seu barco, o barco da sua vida? Para que lado você vai se posicionar? Porque nós temos certeza que nós chegaremos lá. Aleluias! O Senhor é conosco, o Senhor comanda na nossa vida, o Senhor estabelece. E nessa viagem, querido, nós estamos no barco certo. Nós estamos no barco com Jesus, porque o texto que lemos fala que existiam muitos outros barcos. Vários barquinhos iam juntos. E talvez a exemplo da história que você conhece lá do Velho Testamento, em Jonas, quando o barco começou a afundar na história de Jonas, eles começaram cada um a clamar pelos seus deuses, cada um buscava uma direção pelos seus deuses. E eu imagino, talvez, que naquela situação, aqueles vários barcos que seguiam ao lado de Jesus, no meio daquela situação, um monte deles voltou, irmão. Quando começou a chover, começou a balançar, alguns falaram assim: vamos voltar. É possível que muitos daqueles começaram a gritar e clamar por todo tipo de Deus, ou botar a culpa naquele que estava remando, ou botar a culpa em Jesus que estava no outro barco, a gente está seguindo aquele cara ali, ó, nós vamos se dar mal. Mas nós temos certeza que nós chegaremos, aleluia, porque no nosso barco está Jesus. Alguns meses atrás, eu cheguei a falar, eu acho que a melhor resposta que esses discípulos poderiam ter é cada um procurar uma almofadinha ali naquele barco. Mas eu não sei, barco tem almofada? Não sei, barco? Eu ouvi falar que barco tem colete salva-vida, eu ouvi falar que barco tem remo, mas almofada? Que negócio é esse? Tem almofada e barco assim? É fácil? Será? Jesus na almofada, eu acho que cada discípulo tinha que procurar a sua almofada e ali começar a papear, começar a falar das bênçãos que Deus estava fazendo na vida deles, das experiências que eles estavam experimentando com Deus, ou então tirar uma cochiladazinha também merecida, porque o barco chega do outro lado, irmãos. Ah, chega. Com Jesus, o nosso barco vence a tempestade. Aí você vai falar assim: é, se eu sei que eu vou chegar do outro lado, se eu sei que eu vou atravessar o caminho, mas eu não consigo, eu sou falho, eu sou fraco, eu tremo de medo, não tem problema, queridos, não tem problema. Se Jesus está no nosso barco, ele se levanta e tudo aquieta. Tudo aquieta, de qualquer jeito, de qualquer forma, o nosso barco atravessa o caminho necessário, porque nós estamos com Jesus. Ah, irmãos, isso é maravilhoso, porque quando Jesus estabeleceu e falou: olha, passemos para o outro lado, ele tinha um foco, ele tinha uma certeza, que chegando do outro lado, ele iria realizar mais da obra de Deus. Os irmãos sabem, o capítulo 5, ele inicia com o milagre da libertação de um homem, um endemoniado que vivia na região de Gadara, um endemoniado que era possesso por legiões de espíritos malignos. E Jesus, quando chega naquele lugar, quando ele pisa naquele lugar, quando ele chega naquela outra margem, a obra do Senhor se realiza naquele lugar. Deus tem nos chamado para atravessar os percursos, atravessar os mares da nossa vida, atravessar aquelas dificuldades que são colocadas à nossa frente, porque do outro lado, o Senhor quer nos usar com poder e com graça. Porque quando a gente atravessa o mar, seja na tempestade ou na tranquilidade, nós conseguimos olhar para trás e falar: olha, a minha caminhada com Jesus tem me dado força para realizar aquilo que ele tem proposto ao meu coração. Porque se nós não tomamos o barco, ficamos do outro lado, se nós não seguimos com Jesus, nós provavelmente fraquejamos, mas se seguimos com ele no barco, nós somos vitoriosos. e do outro lado nós realizamos a obra que o Senhor tem estabelecido em nossas vidas. Querido, o nosso barco não afunda, o nosso barco não naufraga. Mesmo que a tempestade venha, mesmo que a tempestade se levante, nós somos vitoriosos porque chegaremos do outro lado com Cristo Jesus. Santo é o nome do Senhor. Chegaremos do outro lado, porque o Senhor Jesus falou: passemos para o outro lado. Quem precisa passar para o outro lado? Eu preciso, queridos. Cada dia nós temos desafios, o Senhor fala: passa para o outro lado. Passar para o outro lado também tem o sentido de deixar algo e seguir para onde o Senhor encaminha. Passar para o outro lado estabelece um novo estado, um novo lugar, uma nova relação. Nós precisamos passar, querido, para o outro lado. E Jesus está conosco. Hoje é um dia de celebrarmos porque Jesus está no nosso barco. Porque nós recebemos uma voz de comando para chegar ao outro lado. E beleza, querido, que na trajetória da nossa vida, tempestades se levantam, situações se levantam, mas do outro lado está a obra do Senhor em nossas vidas. Do outro lado, o Senhor Jesus nos guia para aquele lugar de vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Ao Senhor, porque nós estamos no barco com Jesus e nós não tememos o mar, nós não tememos a tempestade, porque nós temos certeza que Jesus já nos comandou e nós iremos sim, chegaremos sim do outro lado. Você tem certeza que, mesmo que venha tempestade no meio do mar, você crê no Senhor Jesus, diz amém. Se você tem certeza que, independente da situação, você consegue ver a margem do outro lado, e você sabe que o Senhor quer que a sua vida chegue a um ponto em que você seja produtivo no reino dos céus, se você reconhece que o Senhor Jesus te encaminha para um lugar de serviço e de vitória na presença dEle, eu gostaria que você desse uma salva de palmas ao Senhor, reconhecendo e falando: Senhor, Senhor, eu estou no barco contigo, eu sei, eu sei. Aleluias. Santo é o nome do Senhor. Aleluias. Santo é o nome do Senhor. Nós chegaremos, Jesus. Nós chegaremos, Senhor, contigo, Pai. Contigo, contigo, Senhor. Contigo, Pai. Contigo. Que a tempestade caia em nome de Jesus. Porque nós chegaremos. Chegaremos, Senhor.